Paz do Senhor. Um grupo nosso aqui de homens resolvemos fazer comida para as esposas. Resolvemos fazer pizza. Elas sentavam à mesa, faziam pedido. Vários tipos, calabresa, só queijo, queijo com tomate, espinafre, enfim. Vários nomes de pizzas. Mas o que dava mais vergonha quando a gente ia servir e ninguém comia era a tal da pizza Whoops. Era aquela que eu esquecia no forno, corria pra lá, era um tapete preto, e eu falava, ups, enfim, ninguém comia. Eu lembrei de tantas promessas que eu fiz pras pessoas, pra mim mesmo, pra Deus, e esquecia. E de repente eu, ups, olha, vai haver um dia, o dia do juízo final, prestação de contas, e se eu falar pra Deus, ups, eu acredito que vai ser tarde demais, e Ele não vai engolir. Pense nisso. Deus te abençoe e até amanhã.